neném. Dança também. Vem no balanço, quero ver quebrar, requebrar. Vem cá, neném. Fica de bem. Vem no balanço pra se liberar, requebrar. Quando ela vai no bicho, começa a pegar. Quando ela vai no bicho, começa a esquentar. Quando ela vai na pedra, ninguém requebra. Vem cá, neném.